bem humildes, renderemos homenagens com fervor à querida mamãezinha, pois é digna de louvor. Coração generoso, transbordante em pleno amor, perdoando as nossas faltas, repreende com dulçor. Cantarei, minha mãezinha, neste dia tão feliz, e hei de honrar sempre o seu nome, pois o bem sempre me quis. Alma nobre, santa e pura, nunca, nunca hei de esquecer seus carinhos delicados que sustentam meu viver. Sua vida é muito gloriosa, cheia de suplício e dor. Hei de honrar perpetuamente a mamãe, o meu amor. Minha vida, embora curta, cheia está de gratidão. E ao bom Deus hei de pedir-lhe pra mamãe consolação.